Azul 4076, 10 mil pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 10 mil pés, reportará estabilizado 4076. Olimpo 03, ingressa Alfa Delta, mantenha Delta para o cruzamento até o pátio militar. Olimpo 03. Alfa Delta, chamada para cruzamento, Olimpo 03. Olimpo 03 vai cruzar a pista no zero na frequência do solo. Perfeito. 109. Autorizado o pouso na 10, só 3604. Três mil pés. Lembrar para manter a posição, nós temos agora uma aeronave a 5 milhas da final da na cabeceira, no 7. Continue a aproximação, reporte na curta final da 7. Pouso. 15. 45. Papatango Mike Bravo de volta. 15-45, sente. Estabilizado 4076 da Azul. 4076 complete, aproximação, torre em 1-9-8-6-12. 18-6, obrigado. 132-16-10-12 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado no ILS, 1-6. Salvador, gol no 754. 754, aciona a identificação, autorizado a chegada a mar e desceu nível 070. Uma milha do estado. Azul 4076, que negar no 08, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuando, aguardando o 4076. 3230. Três está na Delta para cruzamento. A três cruzamento imediato após a passagem do campo. Após a aeronave da TAM, autorizado o cruzamento até o pátio militar via hotel, ao estacionar a frequência livre, Força Aérea, o Olimpo 03. Olimpo 03, autorizado o cruzamento, agradeço a coordenação, até o pátio militar para ficar livre. Moca 2, Tiago. Azul 4076, informa o tráfego, Charlie 150, mantendo espera na final da 17, a sua esquerda não vai ter frio com seu pouso. Afirmativo, 4076, paciente, está baixado, travado, final do 10. Então 2004, no solo 25, chama missão 219. Solo 219. Azul 4076, autorizado, pouso pista 10, vento no 80 graus, 1119. Teve pouso na T190, azul 4076, obrigado. Identificação autorizada a chegada Mari, desceu nível 080. Mari 080. Está recebido 250, ainda mantém? Estimativo. Manterá. Mike Bravo Uniforme está autorizado a voar direto destino. Direto destino, Papa Tango, Mike Bravo Uniforme. Por enquanto, agora a Juan mantém a posição. Bravo Kilo Luiz, que tráfego avistado, autorizado por do pista 17, vento no 70 graus, 119, quem negar no 08. Bravo Kilo Luiz, que autorizado por do pista 17, vento no 70 graus, 129, quem negar no 08. 3.000, repórter estabilizado, LF 2230. 3.296, complete aproximação, torre em 1.9862. Salvador, 672, underwide, frente da Oscar, descendo 170. 3.296, completa aproximação, torre 1.9862. 1862, estabilizado, parabéns pela sua coordenação, boa tarde. Boa. Webjet 6721, acione identificação, autorizado a chegada Mari, desceu nível 090. Mari 90, Web 6721. Controle, o Mike Papalima na rotatória. Papalima, torre no 1862. 2, também é bom. 3804, desce 3000 pés, que negar no 08. 3000 pés, no 08, desce 3204. Então, 3-2 no meio, continua a aproximação, checando de pouso agora de pista livre. Tem embaixado travado. Azul 4463, autorizado a decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 129. Iniciando decolagem, pistão no 0, azul 4463. Bravo Kiluiski, no solo aos 29, autorizado a levar a pista pela Quebec, agora de instruções para a backtrack, ingresso no pátio 4. Controle, o Mike Papa Lima passou a rotatória visual fundo. Lima, Papa Romeu, Papa Mike Papa Lima, continua a aproximação, reporte a 3 milhas na final da 17. Chegou a final de 3 milhas, Lima. Lembrar autorizado ingresso no pátio 4, no pátio. Mídia da Memorial autorizado, ingresso na pista 17, reporte pronto. Pra 3216, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 129. Pouso autorizado, 3216, confirma o vento? Confirma o vento? 160 graus, 129. Sente. 1-4-4-6-3, decolado 2-3-0, deixa eu ver o controle, 1-2-0-8. 2-0-8, azul 4-4-6-3. Oi, Salvador, gol 1-7-7-7, ponto de esperador 1-0, pronto. 1-7-7-7, mantém o ponto de esperador 1-0. Mantém. Controle de Salvador, é o azul 4-4-6-3, saída da El, passando no 1.600 pés. Azul 4463, contato radar, sobre 160, após 2000, voa Leda. 2000, Leda, subindo por 160, azul 4463. Estou no 01777. Já lembrava, confirme-se pronto para decolagem? 9 Emberal foi decolado, autorizado a decolagem em pista 17, vento no 60 graus, 129. 230 completa, aproximação Torre Luna 8612. 186, boa tarde, bom trabalho. São 3804, 10-2 Lopes, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 10.000, reportará estabilizado ILS X-Ray, São 3804. Salve, Salvador, tá 3216, lembrou? 10 para pushback acionamento. 6741, autorizado acionamento, chame para o táxi, 10 do Parque 1. Atento autorizado, pushback acionamento, reparei para o táxi, 6741. Salvador, tá 2216, lembrou? Tá 3216, ingressa Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, Juliette, 3216. 4076, ingressa Juliette para o 03. Afirma, Juliette 03, azul 4076. Mike Bravo, ele é bom. 232, fechando o controle 1208. Chamará o controle 1208, Índio November Alpha. Papa Lima, tráfego avistado. Autorizado pouso pairado em cabeceira 17. Reposte no solo. Positivo, se... A direto para a pátio para poder agilizar outra aeronave. Gente, qual é o pátio que deseja voltar? Pátio da DEI, senhor. Sim, pátio? Pátio 4, pátio da DEI. Gente, autorizado o pouso do pátio da ADEI, vento no 50 graus, 190 nós. Recife em 12545. Vento 50-2545, Papa Tango Mike Bravo, ele volta. Isso, até o PAT 4. Reporte livrando. Ingressa Juliette para o 02, portão 02, 3216. Juliette para o 02, 3216. Controle no 20, decima 8. No 208, obrigado, 1777. Salvador, gol 1777, boa tarde. 1777, boa tarde, contato radar, gol 340, saída da EL. 340, saída da EL, 1777. EL 2230. Obrigado. 35490, pronto, copy. Firma. 5490, autorizado Salvador Petrolina, rota direta, restante conforme rota do plano. O nível autorizado é 200, realiza o perfil da saída Momo, após o Momo, posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após direto Petrolina. Decola da pista 10 com curva à esquerda, aciona o código 5075 e o controle 1208. E o Papa Romeo Índio November Alpha decolado no 17. Eu November Alpha, boa tarde, prossegue corredor Axé no meu pés, reporte Farol da Barra. Seguirá no corredor Axé no meu pés, reportará no Farol da Barra, onde é November Alpha. 5075 é o código transponder, 1208, chamará o controle. Cotejamento correto, 5075, controle 120, chama pronto na área remota do pátio 1, 5490 da trip. Obrigado, senhor, chamará quando sair, ganhamos pronto. Charlie Serra para Mucugê, copia? Papa Romeu Charlie, Charlie Serra, Salvador, Mucugê, rota direta, nível 085, restrito inicialmente ao número pé, os restantes já subindo em coordenação com o controle Salvador. Ingressa, decola da 107 com curva à direita, ingressa no corredor Axé. O código 5076 e o controle em 1208 para o Papa Romeo Charlie Sierra. Charlie, Charlie Sierra. 19. Direita 219, boa. Torre Salvador, boa tarde. São 3804, cima e embaixo da vaga. São 3804, tráfego avistado, QNH 10 no 8, autorizado pouso pista 10. Vento no 60 graus, 10 mais. 10 no 8, livre pouso, pista 10, tá 36, corrige 3804. 025-1, azul 4463. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 2230 da Passarela. Autonomia 4 horas, até na consciência. Confirmando apenas o POB, o Web 6741? 136. 136, autorizado o táxi vem de Alfa no ponto de espera, torre 1-18, desse 162, via ajuste no 018, o Web 6741. De Alfa até ponto de espera da 10-118-6, 10-18, 6741. Grato. Charlie, Charlie, você ainda na espera do solo? Para acionamento e táxi, torre 1-18, desse 62, o Charlie, Charlie Serra. 4463. Goma 941, desce 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 941. Controle Salvador na escuta do 4463, azul. Estimativo, prossiga. Negativo, contato com o centro Recife em 1251. 813325 1260. 2 do Pátio 1, passarei do 2230. Ok, lenta até a Juliette, sede passagem ao Webjet. Após, prossegue pela Juliette, remota. Confirma, remota 1-4? 1-2, remota 1-2. Inicialmente, segue para a área remota e aguarda o sinalizador da Infraero, pois a Infraero está colocando os boxes aqui errado. Aí o senhor coordena com o sinalizador da Infraero. Provavelmente será remota 1-3 ou 1-4. Ok, então. Prossegue via Juliette após o Webjet e até a remota com o balizador, não, 2230. ...04 no solo às 38, lipis pela direita, chame solo 1219. Direita 219. Salvador, bom dia, objeto 6740, tá 1, pronto para espera da 1-0. Web 6741, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém ponto de espera da 1-0, 6741. Reportará. Afirmativo, baixado, travado. Golo 754, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento no 60 graus, 09 nós. Livre pouso no 0, Golo 754. Meia 741, visual com tráfego na final. Afirmativo. Após o pouso do Boeing da Gol, autorizado aliar e manter pista no zero. Após o tráfego da linha, mantém pista no zero, 6741. O 777, chame Recife em 13325. 13325, Gol 1777. Estabilizou o 941. O 941 completa a aproximação, torre 1-18-612. 262. Webjet 6721 desce 12 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 266, sai 2-1. Sol Salvador. Phoenix 04, Pararacaju, copia? Fênix 04, autorizado Salvador, Aracaju, rota direta, 1000 pés, decola da 17, com curva à direita no corredor Axé, correção, no corredor forte, com curva à esquerda no corredor forte. Aciona o código 5102 e o controle 120-8. Com 102 para o Fênix 04. Bom dia, Gol 1924, que é deformação Oscar. Gal no 08, continue a aproximação, cheque trem de pouso e aguarde pista livre. Aguardando pista, baixar travado. Gol no 754, no solo as 41, no Lipes pela direita, chame o solo, 1219. Afirmativa direita e 219, gol no 754, obrigado. Em torre 118, decimal 612, Fênix 04, boa viagem até o Rio. Para o Pax. W6741, autorizado decolagem pistola 0, vento no 60 graus, 119. Lipes, decolagem pistola 0, 6741. Ingressa Juliette para o portão 11. Juliette para o Alter. Fala, muito boa tarde, gol 1754, livrou a pista. No 754, ingressa Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, reporta essa Juliette, 754. Cliente, aguarde cópia. Cliente, aguarde. Uno 941, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus, 119. Livre pouso na 941. E Charlie Serra, autorizado ingresso pistão no 7, reporte pronto. Web 6741, decolado 243, chame controle 120 decimal 8. 08-6741, grava o Salvador, boa tarde, objeto 6741. Objeto 6741, boa tarde, contato radar, voo 340 após 2000, voa Leda. 340 após 2000, Leda, 6741. Geográfico, confirme destino. Chama a torre, 6721. Afirmativo, torre 1-8-6-12. 941 no solo 44, e fiz pela direita, chama o solo, 1-2-1-9. Direita 2-9. Tango Dia Bravo, decolagem por conta e risco, acione último transponder, reporte fora do solo. Vento no aeródromo, 180 graus, 1-1 nós. Informo o tráfego na final da 1-0 agora, um Boeing da Web. Antes da Juliette, gol no 754. 1-7-5-4, ingressa via Juliette para o portão 08. Via Juliette para o 08, autorizado, gol no 754. A sua esquerda decolando de ponta 2.7 milímetros da cabeceira no 7, não vai interferir com o seu pouso. Obrigado. Sente, Charlie, Charlie Serra, mantenha a posição, aguarde autorização para a decolagem. Domingo Bravo, decolado, está acionado 0137 no transponder, senhora. Mantendo aqui a vertical do CIA, vai para pouso no 43. Gente, reporte no Través Norte da torre. Través Norte, Domingo Bravo. Voltando no Través Noroeste da torre, no momento. Confirme. Domingo Bravo está a Noroeste da torre agora, está quase chegando já. Gente, reporte no Través Norte da torre para pouso no pátio 3. Positivo. Torre, pode pedir um carro de apoio para intra-aéreo, por favor? Confirme para a torre. Domingo Bravo, pede um carro de apoio da intra-aéreo, por favor, para... Eu preciso pegar os passageiros no sabão principal, senhora. Ciente. 06. 06. 062, é o 18-1941. 06. Índia Bravo, condições de aproximar para o pátio 3, sem sobrevoar aeronaves e pessoas? Positivo. Bruno 924, desce 2 mil pés, que negão no 098, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 5008, 1018, autorizado ILS, reportando estabilizado, voo 924. Muito boa tarde, Juliette 6721, livrou a pista. 6721, táxi lento até a Juliette. Táxi lento até a Juliette, web 6721. Táxi lento até a Juliette, 6721. Ali, Charlie Serra, autorizado decolagem de pista no 7, vento no 70 graus, no 09. Fênix 04. Digo barra 5. Zero táxi, reporte para ingresso pistão no 7 ou pretende decolar do pátio do Gré? Tamija Bravo no solo, pacote. Tamija Bravo no solo de 48 e frequência. Livre. Zé Delta Romeo, autorizado decolagem, vento no 70 graus, 119, reporte fora do solo. 00, acione identificação autorizada à chegada à Mare, desça 3 mil pés, que é negar no 08. 3 mil no 08, chegada à Mare, agora no 00. Reporte fora do solo. Faz só o cruzamento da pista pro noroeste, Fênix 04. Sim. Decolado no 7, Charlie Sierra. Charlie Sierra, decolado 49, chame controle no 208. 208, Serra, boa. Controle, por favor, Papá, Charlie Serra, decola no 7, no meu pé, manchete, transfere. Charlie Serra, prossegue no meu pé, corredor Axé, aguarde para ascensão. Ah, na guarda, Serra, no meu pé, manchete. CIF 13325. 13325, manchete 41. Controle no 208. 1208, 04 grato. Tango Índia Brava na escuta? Controle Salvador, Fênix 04. Fênix 04, chame controle no 208. Grato. 6721, ingressa Juliette para o 04. Juliette 4. Aguarde para a atenção. Afirmativo, está presente para o litoral, vai manter 500 até o litoral, depois atenção para a 1. 89, para a Vitória, aguarde minuto cópia. Aguarde, seria a saída prevista, por favor? Seria Dael, Leda, após Leda, Ildes. Aguarde. Aguardo. Terra está livre de